nós aqui outra vez. Tá em cima da hora, falou, tô saindo. Boné na cabeça, bermuda caindo. Vou dobrando a esquina, elas tão na quebrada. Quem vai no pagode tomar uma gelada? Eu já tô. Eu também. Demorou então. Jéssica, Juma no violão. Então tá, vamos aí, que é pra não se atrasar. Que o pagode entre elas já vai começar. Chama! Tá no jeito de andar, no jeito de viver. É meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar. Não dá. Não tem como esconder. Eu sei que vai notar. É meu jeito, moleque, de ser. Tá no jeito. Tá no jeito de andar. Tá no jeito de andar. No jeito de viver. No jeito de viver. Ninguém pode mudar. É meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar. Não dá pra disfarçar. Não tem como esconder. Eu sei que vai notar, é meu jeito, moleque, de ser. Tá em cima da hora, falou, tô saindo. Boné na cabeça, demanda caindo. Tô dobrando a esquina, elas tão na quebrada. Quem vai pro pagode, toma uma gelada. Eu já tô. Eu também. Demorou então. Jéssica, Juju, Manu, violão. Então tá, vamos aí, que é pra não se atrasar. O pagode entre elas já vai começar. Já vai. Vamos juntos. Tá no jeito de andar, no jeito de viver. Ninguém pode mudar. É meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar. Não tem como esconder. Já estamos no samba, de igual pra igual. Esse é o nosso jeito de ser. Vamos juntos entre elas. Tá no jeito de andar, no jeito de viver. Ninguém pode mudar. É meu jeito, moleque. Nosso jeito, é meu jeito. Ah, no jeito de andar. É. No jeito de viver. Ninguém pode mudar. É meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar. Não dá. Não tem como esconder. Eu sei que vai notar. É meu jeito, moleque. É meu jeito. É seu jeito. Desse jeito. Nosso jeito. Do meu jeito. É meu jeito. Desse jeito, tá no jeito, nosso jeito, desse jeito, é meu jeito, moleque.